tua palavra e tremi, Senhor, aviva, aviva tua obra. Olha dentro em mim, está jorrando um clamor, aviva, aviva tua obra. Cumpre em nós, Senhor, derrama em nós, Senhor, o avivamento prometido aos nossos pais. Viverei pra ver descer do céu sobre toda a carne o teu poder. Tua Shekinah enchendo a terra com mais águas, cobrem o mar, restaurando vidas e nações, e despedaçando as prisões, e libertando a minha geração para um tempo de poder e adoração. Derrama em nós, Senhor, o avivamento prometido aos nossos pais. Viverei pra ver descer do céu sobre toda a carne o teu poder. Tua Shekinah enchendo a terra com mais águas, cobrem o mar, restaurando geração.